essa música eu fiz pra uma pessoa muito especial, pra minha esposa. Assim, se eu fosse o Jake, meu, ela seria só de você. Se eu fosse oriental, a queixa era você. Se eu fosse um pajé, a guerreira era você. Mas sou um galvério que achou todas elas, por quê? No fim das mulheres a gente tenta entender. Na hora que você chega com um jeito de enlouquecer. Suas curvas rebolada e um jeito do prazer. Quando disse que era minha, até pagaram pra ver. Já levei, disse que agora não tinha vez. Dispensamos pico e não teve pra ninguém. Você queria, eu também, então chegou nossa vez. Essa noite em Porto Alegre pra nós foi tudo bem. Você é tudo pra mim, isso dinheiro não compra. Não precisa de anel pra ser minha esposa. O tempo passa, as diferenças a gente aprende, respeita. Nada faz melhor pro homem que a mulher perfeita. Diz pra mim. Tive a intenção de magoar você. A gente é pronta na vida, mas se às vezes não pensa. Não sou santo, já disse o passado me condena. Mas sabe como é que é, eu sempre alguém no seu pé. Louco pra te derrubar, recadinho blá blá blá. Liga no celular, diz que me viram pular. Mas é papo de Zé Povinho, não vai nos derrubar. Eu não posso ficar, mas sempre vou voltar. Quando eu sair, fique tranquila que eu vou voltar. Mas não pede nem fica triste, eu não posso ficar. Eu vivo nos focos da vida e meu trampo é rimar. Eu não posso ficar, mas sempre vou voltar. Porque...